56465, daí fitando pequeno desvio à direita para evitar. Ciente. Bloqueou o Webjet 6746. Você autoriza o afastamento direto? Afirmativo, capitão. Tráfego único autorizado. Obrigado. curva base 6746. Gente. Web está avistando a cabeceira, 17. Afirmativo, está visual com a cabeceira 17, 6746. Gente, checa o trem, torre 1186. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Web 6746. 6746, boa noite, cheque seu trem, o vento de 170 graus com meia dúzia de nós, está livre pouso na pista 10. Livre pouso na 176746. Confirmando na 17. Na 17. Solo 6746, seu solo ao 01, livre na última esquerda, ingresse via Lima no pátio 1 até a posição 0612. Livrar na Lima aqui na última e vai para o pátio 1 para a posição 612, obrigado. Nada, boa noite. Boa noite.